Este episódio é patrocinado por Octopus. Digamos que você quer viajar para a Inglaterra para ver de perto como são as eleições de lá. Octopus é um aplicativo de celular que será o seu melhor amigo nessa hora, pois concentra em um só lugar todos os programas de fidelidade que você participa, informando seu saldo de pontos em cada um e lembrando quando eles vão expirar. Para ajudar no seu sonho de conhecer a rainha, o Octopus possui um motor de buscas de viagens que faz o cálculo de preço das passagens usando os mesmos pontos, facilitando assim aquele trabalho chatíssimo de ter que ficar com mais 5 janelas abertas no seu computador. Se você quer ajudar o Anticast, puxe o aplicativo do Octopus e recomende para seus amigos. Afinal, quanto mais downloads, mais eu posso dizer: olha aí, galera, anunciar no Anticast é do caralho. São mais de 40 programas disponíveis no Octopus para que você possa manter o controle de tudo. Para mais informações, acesse agora octopus.com.br. Octopus é com K, a mesma letra correspondente ao potássio, o elemento essencial para que seu sistema nervoso fique ok. Because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creio que sempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. You'd have to say there's some inherent sexism in the industry. Thierry Frémaux told us that only 7% of the films, of the 1,800 films that were submitted to the Cannes Film Festival were directed by women. And he was proud to say, well, actually we have 20% in all the different programs. But nevertheless, it does feel very undemocratic, and women do notice, you know. Olá, eu sou a Angélica do MasmorraCast. Eu sou a Isabel do Estante da Sala e do Cinema em Cena. Eu sou Camila do blog sobre cinema do site Verberenas e curadora do Cineclube Delas. Eu sou Samantha do Cineclube Delas, da Partida Feminista e do Delirium Nerd. Eu sou a Stefânia do Cinema em Cena e do Instagram Discos da ST. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje falaremos sobre Jane Campion, cineasta nascida na Nova Zelândia, morando atualmente na Austrália. Jane Campion nasceu em Wellington, Nova Zelândia, graduou-se como bacharel em artes e antropologia pela Universidade de Wellington e em seguida um diploma de belas artes em Chelsea School of Arts, em Londres, antes de ir para Sydney, onde ela se formou em pintura. Posteriormente, Campion decidiu estudar cinema no Australian Film, Television and Radio School, em Sydney. Ela fez a sua estreia na direção com curta-metragem Pew, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ela dirigiu vários curtas-metragens premiados antes de fazer a sua estreia com Querida. Um dado interessante é que a Jane Campion é uma mulher diretora que desbravou os caminhos dentro da representatividade das mulheres em premiações, né? Não só como diretora, né, representando mulheres como diretora, mas também dentro de premiações. Em que sentido? Ela ganha, né, o prêmio de melhor curta, né? Ela ganha a Palma de Ouro com esse curta Pio, né, em 82, e é a primeira mulher a ganhar uma Palma de Ouro em toda a história de Cannes. Isso bem antes do Piano. E aí, com o Piano, ela ganhou uma segunda Palma de Ouro, mas aí com um longa, né? Ou seja, ela desbravou dois caminhos dentro do Festival de Cannes. E também, né, foi uma das mulheres indicadas ao Oscar de Melhor Direção. Ela foi a segunda mulher indicada pelo Piano. A primeira foi a Lina Wertmüller, em 75, né, pelo Pasqualino e Suas Belezas. Depois da Jane Campion foi a Sofia Coppola com Encontros e Desencontros, em 2004. E a quarta diretora foi a Catherine Bigelow pelo Guerra ao Terror, em 2010, e ela ganhou, né, como diretora. Só quatro mulheres, né, gente? Absurdo. Só quatro isso. Mulheres ao longo da história do Oscar foram indicadas, né, nessa categoria. Esse dado é assustador, né, gente? Impressionante. E a Jane Campion também foi presidente do júri em Cannes em 2014. E fizeram uma pergunta para ela sobre essa questão da representatividade, né? Por que que tão poucas mulheres foram selecionadas para competitivo de Cannes naquela época. Para vocês terem uma ideia, dos 16 longas que competiram em Cannes em 2014, apenas dois foram dirigidos por mulheres, que foi As Maravilhas, né, da Alice Hochschauer, que inclusive ganhou o grande prêmio do júri, e O Segredo das Águas, da Naomi Kawase, que não saiu com nenhum prêmio. E aí ela falou, durante a coletiva de imprensa, ela falou que dos 1.800 inscritos, dos 1.800 longas inscritos, apenas 7 foram dirigidos por mulheres. Então, essa questão de que a mulher ainda... existe um lugar ainda muito próprio dos homens, né? Dessa dominação dos homens dentro do cinema. O Switch, que é o primeiro longa que ela fez em 1989... É um filme que ele passou em Cannes e ele foi extremamente vaiado. E muitas pessoas saíram durante a sessão. Foi um filme que não foi muito bem visto por uma série de fatores que a gente pode comentar depois com relação às temáticas, né, dos filmes da Jane Campion. Só que foi um filme que em Los Angeles ele foi muito bem recebido. Ela ganhou um prêmio de revelação pelos críticos de Los Angeles. Nossa, foi vaiado, Camila. Porque é um filme tão interessante, engraçado isso, né? E aí logo depois ela faz O Piano. E no Piano ela tem uma base maior de produção. Em que sentido? Ela consegue apoio da Miramax para a distribuição do filme, que isso é fundamental para ganhar uma repercussão no Oscar. E dos irmãos Weinstein, né? A Miramax, ela é dos irmãos Weinstein, que tem um poder assim, de marketing muito grande dentro do Oscar. Isso favoreceu. E o Pierre Hinsent, que é o diretor de Cannes, também ajudou a Campion a encontrar uma produtora francesa para financiar o filme. Então, o diretor de Cannes já sabia do projeto, e o que facilitou a entrada do filme em Cannes. Então, assim, O Piano não é um filme assim, é um filme maravilhoso, mas ele não tá ali por acaso. Tem toda uma estrutura assim de produção e de recepção do filme que colaborou para que ele tivesse essa repercussão dentro dessas duas premiações, né, no Oscar e em Cannes. O pai dela é diretor de teatro, né? O Richard, ele é diretor de teatro. E a mãe, ela é atriz e escritora. Então, assim, na própria família dela, esse gosto pela literatura e pelo teatro, pelo trabalho com os atores, veio muito dos pais. E isso é importante a gente entender por que ela faz tantas adaptações literárias, né? E por que ela gosta tanto de trabalhar com os atores. Porque vem dessa educação que os pais deram pra ela. Eu queria dar só uma observaçãozinha em relação ao Switch, que foi o primeiro filme longa-metragem que ela fez, que a Camila até que me ressaltou essa observação, na verdade, a gente conversando pelo Facebook, que o filme da Jane Campion tem uma diretora de fotografia mulher. Inclusive, é um lugar bem difícil das mulheres ocuparem dentro do cinema. Não sei porquê. Rola um certo preconceito de deixar as mulheres serem diretoras de fotografia, né? E esse filme, especificamente, tem uma diretora de fotografia mulher. E é bem interessante a gente observar os ângulos, as tomadas, né? Ver o filme com esse olhar, percebendo que tem uma mulher dirigindo a fotografia dele ali. Quem puder assistir o filme tem essa peculiaridade. Ela fez esse filme com 26 anos, ela ainda estava dentro daquela escola australiana, né, de TV e cinema, e ela não era bem vista dentro da escola, pelos temas que ela abordava. Inclusive, depois que ela ganhou o prêmio pelo Peel, ainda não conseguiu uma boa recepção dentro da própria escola, pra vocês terem uma ideia. E o filme, ele tem esse lugar delicado, assim, de recepção, porque é um filme de humor negro, ele tem um visual muito deslumbrante, né, trabalho de cor, é impressionante, de enquadramento, de composição, mas ele tem um olhar muito específico para a vida de uma família suburbana disfuncional e que talvez não tenha agradado tanto o público. Chega a ser até meio escatológico assim o filme, né? Vai ficando meio sombrio pro final, bem interessante. Ele é muito estranho. E um detalhe do Switch, a única personagem feminina que leva inclusive o título do filme, que morre. Todas as outras personagens femininas dos filmes da Campion, elas sofrem problemas, mas elas não morrem no final. Eu fiquei muito feliz, porque geralmente uma das soluções que as autoras, né, dão para as mulheres que não se encaixam nesse mundo de alguma forma é sempre o final trágico, né? E eu fiquei muito contente que no cinema dela não tem esse final trágico. Eu achei maravilhoso, né? Que as pessoas sobrevivem a esse mundo. É possível sobreviver a esse mundo, né? E dá até uma certa esperança, né, de um futuro, assim. Inclusive, até uma questão que é bem valorizada pelos estudos feministas dos filmes da Jane Campion. A Jane Campion, ela não se considera feminista, né? Ela já disse isso em várias entrevistas. Mas mesmo assim, os filmes dela geram um debates em pesquisadoras que são feministas. Tem muitos artigos por esse viés, sabe? E eu li muita coisa interessante, assim. Muita coisa interessante mesmo. Bacana. Uma consideraçãozinha de um outro filme que tá na nossa, que não tá na nossa lista, né? Mas que a gente acabou vendo, que foi O Fogo Sagrado, acho que eu e Camila vimos, é que eu, buscando informações sobre o filme, encontrei uma crítica de um homem, aliás, um diretor renomado, que tá com o filme pra estrear agora, bem polêmico. enfim. E é interessante porque eu, assim, de cara me choquei com o título que ele deu pra crítica. E eu achei, de cara, me soa assim estranho, eu fiquei também um choque, eu falei, nossa, que é isso? Ele deu o seguinte título, Filme de Fêmea. Pode falar pra gente aqui que não fica na gravação, quem é a figura? Xiii, Marquinho! Sério, gente? E aí, quando eu dei de cara com esse título, Filme de Fêmea, e o primeiro parágrafo da crítica começa assim, o filme causa uma estranheza, geralmente merece atenção. A primeira impressão pode ser negativa, mas depois que a gente olha o filme e vê que são coisas estranhas que vão dar num lado positivo. Só porque o filme tem uma protagonista feminina, uma mulher forte, debatendo e discutindo sobre os padrões impostos pra mulher na sociedade, é um filme problemático? É sério isso? Eu fiquei muito incomodada. A maior parte das críticas que eu escuto dos críticos de cinema nos podcasters é que, é aquele filme que a Kate Winslet está pelada. Ela parece pelada. É basicamente a única crítica deles. Né? É só o que importa, né? Pois é. Mas assim, a gente não vê geralmente num jornal, numa revista importante, num lugar assim, filme de macho. A gente vê isso? Não, porque todo filme é filme de macho, né? Na verdade, né? O filme de fêmea é que é o esquisito, né? Que é o que tá fora do padrão, né? Mas aí a pessoa abriu uma crítica falando isso, eu fiquei assim, tão assim, incomodada. Isso é uma questão muito forte, assim, quando vão falar dos filmes da Campion. Várias mulheres críticas chegaram a escrever, né, sobre os filmes da Campion, colocando justamente esse lugar do cinema de mulher, né? Cinema feito por mulher e para mulheres. E aí tem muitas críticas feministas que questionam isso, porque a Campion, na verdade, se você for ver, ela trabalha com uma política de gênero, que faz uma crítica muito forte ao lugar em que é colocado a mulher na sociedade, sim, né? Todos os o que se pode falar dessa sensibilidade feminina, se a gente pensar assim? E é maravilhoso ela falar que não é feminista, né? Uma pessoa que faz um filme com esse viés, todos os filmes que eu vi dela aqui são com esse viés, e falar que não é feminista. Você vê como é que é uma palavra perigosa, que as pessoas não gostam de usar, né? É um estigma falar que é feminista. Mas ao mesmo tempo, se você olhar as entrevistas, ela tem um discurso muito forte sobre o papel da mulher dentro do cinema. Então, assim, por mais que ela diga que não é feminista, tem uma questão muito forte aí dentro. Sem dúvida. E aí vamos pensar, assim, se a gente pensar nos temas principais, chegar nesse discurso da mulher, do debate da mulher, né? Que, assim, as protagonistas, né, são todas mulheres fortes, que elas não cumprem regras que são esperadas de uma sociedade patriarcal. Em que sentido? Porque elas são muito ambivalentes, ela tem uma natureza extrema de um comportamento que é diferente, que não é esperado pela sociedade. E aí quando ela não pode subverter, ela se cala. É fantástico isso no piano, né? Isso. Quando ela não pode subverter, ela fica calada, então ela não compactua com aquilo. Exatamente, o silêncio é uma forma de resistência também, né? Não é uma questão de ser só passivo, né? E elas são o centro dessa história e elas se recusam em se conformar com essas regras, o que gera conflitos com maridos, pais, irmãos e até com mulheres que compactuam, de certa forma, com esse regime, né, patriarcal. Verdade. E aí, geralmente, eu não sei se vocês perceberam, mas geralmente essas personagens, elas são classificadas ou como loucas ou como encrenqueiras. Sim. Só falando assim de uma forma geral, né? A personagem lá do Anjo em Minha Mesa, Janet, ela é considerada louca, né? Inclusive vai pro hospital psiquiátrico por causa disso. Anos, né? Durante anos. Nossa, sofrido isso, gente. Isso. A personagem do piano, ela não fala desde os 6 anos de idade e o marido chega a cogitar que ela talvez seja louca. Sim. Né? Tem um... Nossa, eles tratam ela como um débil mental. Tratam ela como um débil mental, né? Por quê? Porque ela tem acessos de raiva, porque ela não fala... Porque ela desenha lá as teclas do piano na mesa. Ou seja, ela não cumpre essas regras que são esperadas de uma mulher, né? E no caso do Brilho de uma Paixão, a protagonista é vista como a senhora encrenca. Verdade. Porque ela enfrenta o personagem do Sr. Brown. Então, todas essas personagens, de alguma forma, elas não cumprem essas regras que são esperadas de uma mulher. Sim. O que isso gera uma natureza perturbadora dos filmes. Porque sempre tem uma questão de uma violência física... ou emocional contra essas mulheres. Só que aí é que tá. Essa violência, ela nunca é do ponto de vista do agressor. É sempre do ponto de vista da mulher. Então, quando a mulher é agredida nos filmes da Campion, você vê um close do rosto da mulher. Uhum. Você não vê o personagem masculino em ação. Você vê sempre o rosto da mulher sofrendo. É verdade, maravilhoso. E isso é muito importante, porque as pessoas podem considerar que sejam, né, filmes masoquistas, que as personagens femininas sofrem muito. Mas essa violência que é própria da nossa sociedade contra a mulher é do ponto de vista da mulher. E por isso incomoda então, tantos homens, na verdade, né? Porque eles não querem se ver como vilões e acabam se colocando nessa posição, né? É. Não, eu queria até colocar o que a Camila, colocando num contexto mais pop, uma cena muito, muito criticada. Não sei quanto que vocês acompanham de série de TV, mas eu acompanho e gravo, né? Gravava pelo menos semanalmente podcast sobre Game of Thrones. Que, por exemplo, quando aquela personagem de Game of Thrones, a Sansa, ela é estuprada, tudo bem, né? Não, claro que não pode dar evidência pro estupro em si, né? Mostrar a cena. Mas mostram a reação do menino, né? Do Tion, né? E tal. O sofrimento dele, né? E, tipo assim, meio que desqualifica, né, o sofrimento dela. Teve altas tretas na internet por causa disso, né? Não época. Vi não, mas interessante. E a gente acabou acompanhando não isso daí. Mas eu dei um spoiler sem querer, né? Mas eu vou tirar do podcast só pra mencionar que essa discussão ela é muito não, válida, mas, cara, mas porque é ela acontece, não é de hoje. É legal colocar isso do Game of Thrones também. Eu acho legal até colocar, assim, como, sei lá, uma coisa pra se pesquisar, né? Porque, de fato, é uma questão que tá aí, ainda muito presente. Sim. E só um outro detalhe é que, assim, os filmes da Campion foram vistos, assim, por essas críticas que falaram, né? De cinema de mulher, foram vistos enquadrados como melodrama. Mas aí é que tá, os filmes dela subvertem esse lugar do melodrama, porque eles são sempre romances góticos. Verdade. Tanto é que eu conversando com uma amiga outro dia, falei que a gente tava estudando os filmes da Jane Campion, e ela falou, ela só faz romance, né? Eu falei, não é romance aquilo. Não é romance. São romances muito cruéis, sim, muito sombrios. Ela tem uma influência muito forte do livro da Emily Brontë, né, O Morro dos Ventos Uivantes, que inclusive serviu de inspiração para ela fazer o piano. Uhum. Então, assim, não é esse romance idealizado, não. É uma coisa bem mais pesada. Exatamente. É um outro tipo de romance, né? Quando a gente fala romance, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque vem aquela imagem de romance clássico, né? Só voltando àquele assunto das premiações, já que ela foi uma diretora que foi a primeira e única diretora até hoje a ganhar uma Palma de Ouro, né? Única, que é muito surreal isso. Só pra fazer uma observaçãozinha aqui, que mesmo quando ela ganhou o prêmio, ela foi dividir esse prêmio com um homem, né? Então, isso no ela piano, né? No piano. Então, ela ganhou o piano e também ganhou a Deusa Concubina. Então, foi um prêmio partilhado. Ou seja, nem quando uma mulher vai ter a chance de ganhar um prêmio, ela não ganha esse prêmio sozinha. Eu fiquei bem, assim, mexida quando eu vi essa informação, sabe? Quando fui procurar e pesquisar. Porque a gente vê o quanto é difícil, quer dizer, um filme que ganhou milhões de prêmios, foi indicado ao Oscar, milhões de outros prêmios em vários festivais, e mesmo assim, num dos prêmios máximos desse cinema, né, mais autoral, europeu e tudo mais, ele acabou dividindo o prêmio com um homem. Não desmerecendo outro filme, não é isso, entendeu? Mas só pra gente ver o lugar, o quão é difícil a mulher ocupar esse lugar ainda de destaque, de ganhar prêmios. Esse filme Retratos de uma Mulher, ele é um filme bastante interessante que tem notas bem medianas na crítica e eu até fiquei bastante surpresa com isso, porque visualmente ele é muito forte. Ele tem cenas experimentais, cenas filmadas em preto e branco, o uso também de ângulo holandês para destacar o desconforto emocional da protagonista, que é interpretada pela Nicole Kidman e que está ótima no papel. E é basicamente a história de uma mulher no século XIX, que ela tinha 3 pretendentes à mão dela, 3 homens se declarando apaixonados por ela, mas ela não queria se prender a um casamento porque ela falava que isso seria desistir das chances que a vida poderia dar para ela. Só que no final das contas ela acaba optando por casar e faz uma escolha errada, se casa com um homem que só queria o dinheiro dela. Mas o filme não transforma ela em uma vítima dessa situação, ela continua sempre plena de agência, lutando pela vida dela, pela liberdade dela. Tem um final ambíguo bastante interessante. Em termos de direção de arte, é lindíssima, a fotografia é linda, as atuações são muito boas. Então, acho que vale muito a pena conhecer esse filme. Eu gostei quando você falou do ambíguo, porque essa questão da ambiguidade é muito forte no cinema da Campion. Ela explora muito coisas, dados que não são vistos, né? E coisas que não são ditas, o que pode gerar várias interpretações. E por isso que o cinema da Campbell é muito controverso. Por isso que há sempre muitos debates em torno dos filmes dela. Debates até bem contraditórios. E eu acho que essa questão da ambiguidade também tem muito a ver com o fato de que todos os filmes dela, como vocês já falaram, tem a questão das protagonistas fortes que não se encaixam no status quo da sociedade, no padrão esperado da sociedade, mas eles tratam muito da subjetividade dessas mulheres, eles se passam muito no universo íntimo da vida delas, né? Então essa ambiguidade ela acaba reforçando essa questão do lado pessoal na forma em que é retratado nos filmes. Sim, você falou da mise-en-scène. A mise-en-scène dos filmes da Campion, eles estão muito próximos do estado mental dessas personagens. Há algumas cenas, que inclusive a gente pode até aprofundar isso quando a gente for falar dos filmes especificamente, que eles cumprem isso, assim, de serem próximos do estado mental das personagens. Isso é muito interessante mesmo, a forma como ela filma e como ela mergulha nesse universo subjetivo das personagens. É, e recentemente a Jane Campion também dirigiu uma série que foi bastante bem comentada, premiada e tudo mais, estrelada pela Elizabeth Moss, da série Mad Men. Essa série também é bastante interessante, dá pra sentir que ela tem influência das séries de sucesso do Nordic Noir, né, que é aquele estilo de séries policiais da Escandinávia, que tem o The Killing, né, que séries que fizeram bastante sucesso, e ela é uma série investigativa também de uma policial que retorna à sua cidade pequena, Natal, onde ela passou por uma violência sexual durante a juventude e agora ela tem que encarar todo o conservadorismo e machismo daquela sociedade ao investigar a situação de uma menina desaparecida que estava grávida, menina mesmo, uma criança, né? Gravidez proveniente de um estupro, claro, né? Então ela é uma série que tem temas bastante pesados, mas ela fala muito a respeito de sororidade, tem muita a questão das mulheres se ajudando, e embora os temas sejam pesados, tem essa estética cinzenta do Nordic Noir também, dessa influência, mas é muito boa também. Sim, a série é Top of the Lake, né? Que é uma série que é de 2013, também conta com a participação da Holly Hunter, né? Que protagoniza o piano. Muito interessante assistir essa primeira temporada. Vai continuar em 2017. Story of hope, heartbreak, and triumph. Winner of more than 20 international awards and prizes. She may go to France for me. An Angel at My Table, a new film from Jane Campion. O filme a ser mencionado será Um Anjo em Minha Mesa, filme que é baseado na biografia de uma escritora chamada Janet Frame. É uma escritora neozelandesa. O filme é de 1990. Primeiramente, ele foi criado para ser uma minissérie, né, em 3 segmentos. Porém, acabou, né, saindo como filme mesmo, e é desempenhado por 3 atrizes que retratam a vida dessa mulher, dessa escritora: a Karen Ferguson, que faz ela criança; a Alexia Kilk, que faz ela adolescente; e a Carrie Fox, que a interpreta já uma mulher adulta, né? Ela retorna a participar de um filme da Jane Campion no Dia de uma Paixão. Ela faz a mãe da personagem principal. A história acontece durante a pré-guerra na Nova Zelândia, onde o pai de Janet, ele é um trabalhador de ferrovia, e ela, uma jovem gordinha, bonitinha, adorável, não sei se vocês acharam, né? Que coisa fofa, que me deu vontade de, não sei, apertar e morder muito. Ah, eu também muito queria, ela, maravilhosa. Mas... Aquele cabelo, gente. Que deliciosa que ela é. É uma personagem maravilhosa, gente. Eu adoro. Eu fiquei apaixonada por ela. Eu me vi muito em criança, sabe? A gordinha maluca do cabelo cacheado. Eu me identifiquei muito, em vários aspectos com ela, assim, por causa dessa coisa da timidez. Né? Uhum. E eu acho que essa coisa da timidez que ela tem muito a ver com essa educação repressora. Eu tive com uma educação certeza. Muito repressora. Com certeza. Isso que eu queria falar, porque ela é de uma família grande, e aquelas famílias tradicionais, né? Muito. As pessoas são muito reprimidas, né? Tem até uma cena no filme emblemática onde ela tem a primeira ver a menstruação dela. Maravilhosa essa cena. Nada foi explicado. De repente tem um sangue. Ela chega pra mãe dela e fala: mãe, tem sangue saindo aqui entre minhas pernas. Então é aquela espécie de educação onde tudo é tabu, a sexualidade é tabu, você tem aquela infância extremamente repressora de escolas. E mostra a história dessa autora, que é uma história muito trágica, mas é uma história, de certa maneira, eu a entendi assim, como uma história de vitória também, né? Porque primeiramente é diagnosticada de maneira errônea como esquizofrênica, né? E ela passa 8 anos internada numa instituição tomando choques. Enquanto isso, ela escrevendo, ela começou escrevendo poesia, teve livros publicados. Enquanto ela doente internada, ela, quando tá prestes a sofrer lá uma trepanação, né? Que seria uma lobotomia, aí ela acaba sendo liberada. Só porque ela ganhou o prêmio, né? Detalhe. Só porque o livro foi publicado e ela ganhou o prêmio. Pois é. Por causa desses dois detalhes. Salva por um prêmio. Sair. Muito louco isso. É muito louco. Muito, muito interessante. Eu entendo o anseio de alguém querer contar essa história, que ela é sensacional. Não, mesmo, e ela, né, conheceu a autora do livro, né? A Jane Campion conheceu ela, visitou uns lugares que ela viveu. Bem interessante isso também, que às vezes ela conseguiu reviver de verdade para poder encenar isso no filme, né? E é muito interessante a trajetória dela, né, gente? Que é uma trajetória de coragem, né? Ao mesmo tempo que ela é muito tímida, né? Ela é muito, muito introvertida. Ela não consegue verbalizar as coisas maravilhosas que ela escreve, né? Que as pessoas ficam olhando pra cara dela e falam: nossa, o teu livro é a coisa mais maravilhosa que eu já li na minha vida. Entendeu? O editor fala pra ela, bem mais pra frente: nossa, tá vendo aquela autora, essa autora aqui? Ela chegou aqui no Rolls Royce e tu escreve muito melhor que ela. Então ela é totalmente excepcional, só que ela é muito, tem aquilo tudo muito introjetado dentro dela. Ela vai mostrar a saga dela, ela indo primeiramente para Londres, depois ela vai para Espanha, e todo aquele negócio dela ter essa sexualidade reprimida, que é uma coisa familiar, inclusive, que ela não tem namorado, né? Ela vai ter primeiro namorado, primeiro relacionamento, primeira transa dela, quando ela já tá bem mais velha. Tem a questão dos dentes dela, né, que é uma coisa de aparência mesmo, das mulheres terem aquele padrão, que a gente já conversou aqui várias vezes, beleza, ela fica toda ressabiada, ela não consegue nem também, rir, né? Ela não consegue nem rir, porque ela tem problema com os dentes. Até que uma hora ela chega lá e pede ajuda pra uma mulher: você pode me ajudar com os meus dentes? A mulher: mas por quê? Ela sorria, tudo podre, né? Tadinha. E é dali pro sanatório, né? E essa timidez e inabilidade social que ela tem vem muito dessa repressão, que não é só familiar, é escolar também, é a repressão da medicina. Verdade. Porque tem essa coisa de ser diagnosticada como esquizofrênica durante 8 anos. Ela tomou 200, nossa, teve 200 tratamentos de eletrochoque, gente. Isso é muito pra uma pessoa. E mais chocante pra mim, né, que eu não conhecia a história dessa escritora, é depois, mais pra frente, quando falam: nossa, meu, diagnóstico que fizeram de você é totalmente errado. Sim. Você não tem esquizofrenia. O cara até incentiva ela a voltar a escrever e contar como é que foi essa trajetória dela no sanatório, porque fala: como é que é isso, cara? Você ser uma pessoa sã, entendeu? Analisando, que ela é uma grande observadora. Eu acho que isso é uma coisa até interessante da gente pontuar, né? Desde criança ela é uma grande observadora. Você tem cenas dela observando as pessoas, escutando, né? E isso é muito interessante. O tratamento dela foi justamente ela escrever o que ela passou, né? Porque o primeiro cara que de fato encara a doença dela com seriedade, que não tinha doença nenhuma, que foi um terapeuta que ela descobriu depois que ela saiu do sanatório, fala: então escreve isso aí, escreve sua biografia, o que, que você passou lá? E ela começa a escrever loucamente o que ela passou lá, e acaba sendo uma catarse muito grande pra ela, de libertação mesmo, né? Não só porque ela começou a ser bem vista no universo da literatura, ganhar prêmios e tudo mais, mas enquanto ser humano, como pessoa, pra ela se libertar daquele passado que ela tinha tido. Então a escrita pra ela também veio, né, como uma libertação. Sim, e dentro dessa coisa da medicalização dos afetos, que eu acho muito forte no filme, inclusive as cenas que ela tá no hospital psiquiátrico, pra mim são uma das mais fortes, até me emocionei vendo. Tem um momento muito bonito que ela diz que ela tá sozinha, né, e que ela encontra refúgio na literatura e na poesia. Diante de todas essas repressões que ela sente, ela encontra forças criativas pra isso, assim. O mais bacana desse filme é que ela não sucumbe a todas essas repressões, né? Ela consegue dar a volta por cima, e no final tem aquela cena maravilhosa dela dançando twist, sabe? Muito boa aquela cena, linda. Muito boa, sabe? Chorei ali, porque é muito bonita aquela cena. E ainda assim, ela tá felizinha, mas ela para pra escrever, né? Porque é a vida dela escrever, então não importa. E ela tem uma inspiração, é que ela vai dançar. É a última cena do filme, né? Ela já é uma mulher madura e tal, e ela tá vivendo num trailer, cara, não é nem um trailer, sabe? É uma caçamba pequenininha. ali, bonitinha. É de uma simplicidade, de uma beleza, né, cara? Que ela sai, começa a dançar e tem inspiração e volta de novo a escrever. Isso é muito maravilhoso. Eu acho interessante como ela insere a Jane Campion, no caso, de maneira muito orgânica no filme, essa noção de instrumentos de controle da sociedade, né? Porque primeiro é a escola e depois o hospício, né? Isso é muito Foucault, vamos dizer muito, assim, né? Muito. Interdições, né? É. Tanto sexual também, né? Também. E ela acaba... Ela primeiro pensa que vai ser professora, mas depois ela acaba percebendo que aquilo ali não é pra ela. Primeiro eles mostram todo o sistema de repressão dos professores na escola quando ela era criança. Depois mostra ela tentando ser professora, segurando aquele giz e tendo aquele branco em frente ao quadro negro, e que ainda assim ela, enquanto professora, ela ainda é controlada e avaliada por um outro superior lá, né? Um cara, tipo, como se fosse um estágio dela de docência, né? Então, aquele controle, aquela repressão em cima da maneira como ela atuaria, nunca iria terminar naquele contexto. E a escrita é a liberdade pra ela. Sim. E vocês perceberam que ela tentou novamente se internar? Porque ela tentou se internar novamente, ela tá meio institucionalizada, né? Quando ela via que a vida dela não tava tendo rumo, ela tentou voltar pra uma instituição como voluntária se internar. Porque ela queria pensão, né? Na verdade, ela fala que tenta o suicídio, e aí ela vai buscar o hospital pra procurar respostas, né? Ela se interna como paciente voluntária. E aí ela descobre que, na verdade, foi um diagnóstico errado, assim. O que, de certa forma, libertou ela completamente, Helena. E a questão também envolve muito o quanto o hospital significava um possível apoio e um refúgio para ela. Só que, na verdade, a medicina e a psiquiatria da época não tinham ainda bases para fornecer isso, o que ela precisava, né? Sim, foi muito depois, né? Eu acho interessante no início do filme, quando mostra a questão das marcas da violência familiar, né? Não só em toda a repressão que a própria Janet recebe, mas também a amiga dela, Margaret, que ela precisa se afastar dessa amiga porque ela é vista com maus olhos pela família. E a Margaret, ela tem marcas de violência do pai, que batia nela. Inclusive, ela pede pra tocar nessas cicatrizes. E aí, logo depois, tem uma sequência que elas ficam encenando uma violência com uma brincadeira com aquelas garrafas. Não sei se vocês se lembram. Maravilhosa essa cena. Né, reproduzindo a violência que acontece na escola, né, cara? Eu acho que até esse retrato dela de depressão, que foi entendido como esquizofrenia, tem uma certa relação com a perda dos familiares, né? Porque ela perde a irmã mais velha, que era uma referência pra ela, né? Perde afogada. As duas irmãs afogadas. Sim, e aí ela, tipo assim, ela convidou a Janet pra poder ir junto com ela não foi, e aí acabou se afogando. Aí mais pra frente também um outro evento onde a mãe vai com uma outra irmã, que ela também se dá muito bem, que ela tem muita ligação, ela também é afogada, né? Duas irmãs que ela perdeu. É, assim. E o pai morre ali quase no finalzinho do filme. É, no início do filme se diz que ela teve um irmão gêmeo que morreu duas semanas depois que ela nasceu. Então, assim, é uma série de perdas ao longo dessa vida, mas não existe um desespero enorme dessa personagem, né? Ela fica muito triste e eu acho que talvez ela sublima isso na timidez dela e na habilidade social. Porque tem a morte do irmão gêmeo, a perda dessa amiga de infância que ela tem que se afastar dessa amiga, né? Ela aborta, né? Ela engravida e aborta da criança. Então tem uma série de perdas aí que são muito traumáticas. Essa violência doméstica do comecinho do filme também e a sororidade entre as irmãs, uma fraternidade mesmo, me lembrou um outro filme também bastante interessante nesse sentido. Lógico que é diferente, mas o Cinco Graças, que concorreu ao Oscar de Filme Estrangeiro esse ano também, que também traz essa questão das irmãs, né? Da violência contra a mulher, que não consegue se encaixar muito bem nesse universo. Camila lembrou do lance do aborto, que é uma cena super simples, passa rápido assim no filme, né? E é interessante que uma das poucas... É super, né? Rápido, sutil, mas que ela faz um aborto, quer dizer, uma pessoa que mal se conhece, mal conhece seu próprio corpo, mas ela vai lá e faz o aborto, quer dizer, ela, mesmo assim, ela domina alguma coisa ali, né? Sabe o que esse filme me lembrou, gente? De certa maneira, tá? Porque até o propósito do filme é muito diferente. Mas vocês lembram daquele filme do Neil Jordan, Nó na Garganta? The Butcher Boy, de 97? Já ouviram falar desse filme? Se vocês não ouviram falar, fica a recomendação pra vocês, sabe por quê? Mesma espécie de coisa, assim, é a família grande, a falta de grana, o fato da religião e a opressão, sabe, acabar trazendo, nesse caso desse filme já é a violência, entendeu? O menino acaba se tornando um serial killer, praticamente. O filme é terrível, mas é muito, muito, muito interessante. Eu esperava que, sei lá, lá, aconteceu alguma coisa até nesse nível. Quando eu comecei a assistir, falei, caramba, meu, será que essa história vai terminar numa tragédia? Eu fiquei muito satisfeita pelo filme não ter mostrado, assim, uma tragédia no final, ela se matando, porque é uma vida tão trágica que ela teve, tão problemática. Quando ela consegue encontrar o amor, de certa maneira, o cara também deixa ela, era só um caso, né? Pra ela, ele era tudo, né, cara? Primeiro homem que ela teve na vida, alguém que ela teve liberdade pra conversar sobre literatura, sobre poesia. Até tem uma cena, gente, que o cara tá, tipo assim, quando eles vão transar, o cara para no começo, pô, mas o que, que tu achou da minha poesia, puta, da linha horrível, tal, linha aquilo, tal, não sei cara. O quê. Ele tá se masturbando naquela hora ali, né? É ridículo. Ela só queria sexo ali naquele tadinha, momento. Tadinha, cara. Primeira vez dela e o cara quer se adular, pelo amor de Deus. E não, e porque ela era uma escritora publicada e ele não, né? Então a impressão que dá pra mim é que ele até naquele momento ele queria, ai, que inflasse com o certeza, ego dele pra, com sim, certeza, né? Pra ele se sentir bem, pra transar subia, com né? ela. O pau subia, porque tava foda. Isso. Aquele cara era a cara do pai da Sasha, lá do ex-namorado da Xuxa. Eu achei do Luciano algo, o nome dele. Gente, e o que, que vocês acham daquele cara que recepciona ela naquele cubículo lá, né? Porque ele fica o tempo, nossa, todo falando, né? Em Londres, né? Viajar sozinha é perigoso, né? Que não pode se andar por aí. Cuidado com os negros. Cuidado com os negros, escritores, artistas são todos vagabundos. Aí ela fala, eu sou escritora. Mas é o senso comum mesmo, né, gente? As pessoas que encaram as artistas assim, né? Até hoje, né? Como vagabundos, que não querem nada, que são promíscuos. E é bem isso, né? Até hoje. Que escrever pode ser um hobby, mas não uma profissão, porque não é uma fonte de renda de verdade. Exatamente. Que não é trabalho, né? E ele queria tirar ela dessa vida, né? Com todas as aspas. Ele queria dar uma vida digna pra ela, ridículo. Ele fala isso com todas as letras, é. Naquele momento eu lembrei da Macabeia, verdade, sabe? Da Suzana Amaral. Sim. Nesse negócio dela sentir perdida e ficar essas figuras escrotas, às vezes, colando nela. Sim. Sabe? Só te bota pra baixo, não te bota pra cima. E eu pensei, cara, que foda, que bom, cara, que deixou esse cara embora, né? Saiu fora, saiu andando. Porque que cilada, gente. E aí você vê que a única hora que ela realmente dá uma pausa, né? Que ela escreve e lê o tempo inteiro, né? Comendo ela tá escrevendo, comendo ela tá lendo, e aí tem uma hora só no filme que ela para um pouquinho, dá uma pausa, que é a hora que ela encontra esse cara, que é o refúgio dela, né? Tanto é que o cara que divide apartamento com ela pergunta, você não tá escrevendo, né? Eu não tive que escrever esses dias, tem certeza que vai fazer isso mesmo? Você não pode parar de escrever. Aí ela, ah, eu tô dando uma pausa. Que é o único momento... Ela até perde a bolsa dela, é o único dela, momento do né? filme que ela realmente para de trabalhar, porque ela trabalha o tempo todo, né? Porque a única coisa que dá prazer pra ela é escrever e ler. E naquela hora ela descobriu uma coisa diferente daquilo que dava prazer pra ela. Uma coisa do mundo, digamos assim, né, mundana. E ela se permite naquele momento viver aquela paixão intensamente. E que bom que ela fez isso, né? Porque depois não vi mais, né? Detalhe, ela é uma mulher muito bonita. Muito eu não bonita, achei feia, não. Achei muito achei. Bonita. Atraente, uns olhos maravilhosos, uma boca, né, carnuda. Não, aquele cabelo, né, dela, gente, eu fiquei apaixonada por aquele cabelo. É maravilhoso. Aquele cabelo é muito incrível. Fiquei apaixonada. Aliás, aquela criança que interpreta ela enquanto jovem, né, criancinha, é uma das coisas mais fofas que eu já vi esse ano, sem brincadeira. Sim, nesses três filmes que a gente viu, especialmente pro podcast, que eu fiquei querendo ver mais Jane Campion, eu tive a sensação assim, que as mulheres não são padrões de beleza, né? Por mais que elas tenham sua beleza, todas as três são muito bonitas, mas elas não são exatamente padrões de beleza, né? Isso é interessante. Que é bom, né? É, com certeza, traz uma diversidade muito positiva aí pro cinema dela. Apesar que, gente, a Holly Hunter, a nudez dela, talvez... Gente, ela é linda, essa que mulher. Que nudez linda. Não, maravilhosa. Digna de ser pintada. Então, aquela bunda dela, linda. Aliás, altas bundas, né? Que a gente tava comentando aí no Ai, início. Maravilhoso. Mas não precisa nem ser a nudez, né? Aqueles olhos negros dela, tudo, que são fotografados de uma maneira tão penetrante, ela sempre calada, observando. É. Nossa, gente, que olho maravilhoso. Não, a respiração dela, ela tinha uma forma de respirar que era tão assim... A gente tá até se empolgando, a gente se antecipando. É. Pô, teve uma Maori face nesse filme aí, só pra mencionar. O quê? O Harvey Keitel fez Maori face, hein? Ah, não, na verdade, eu primeiro também fiquei pensando, pô, mas isso aí é tipo um yellow face, assim, né, mas... Mas não, ele tava integrado, eu chamei de Maori, né? Face, porque ele pintou de caneta, ele pintou de caneta ali do lado do nariz, eu falei, eita, Maori face danado. O pessoal dá dois nomes pra ele, ele como é Pini, né? Não faça piada com o nome, pelo amor de Deus. E o marido dela, gente, que é o Bola Murcha, é muito foda, cara. Não tô inventando, não, é o Bola Murcha mesmo. Can you hear me? I'm not gonna call him Papa. I'm not gonna call him anything. So we can say goodnight. I'd like to make a swap. What for? The piano. She says it's her piano and she won't have him touch it. He's an oaf, he can't read, he's ignorant. We're a family now, we all make sacrifices, and so will you. You will teach him, and I will see to it. I'd like us to make a deal. There's things I'd like to do while you play. Lift your skirt. Em 1993, Jane Campion traz para a gente um filme maravilhoso que fez muito sucesso, chamado Piano. É de três nacionalidades, né, gente? Não é nem só neozelandês, não, né? Ele é austro-franco-neozelandês, é isso? Isso. E, inclusive, foi um debate muito interessante na questão desse filme não ser... de romper um pouco as barreiras dessa ideia de cinema nacional dentro do cinema de arte. Foi um debate bem interessante, assim, porque ele é um filme que foi produzido, né, pela Film Commission da Austrália. Teve também participação da França na produção. Foi filmado na Nova Zelândia. Os dois atores são americanos, né? Então, assim, ele embaralha essa coisa dessa perspectiva do cinema nacional. E isso foi um debate muito forte, né, porque o filme foi lançado. Até mesmo para ele se enquadrar no Oscar, assim, Em que nacionalidade ele iria se enquadrar no Oscar. Como é que ele ia ser representado, né? Por qual país, né? E tal, né? Interessante. Então, esse filme ele vai apresentar pra gente a Anna Paik, né? Acho que é o primeiro papel dela mesmo, mais famoso. E vai contar a história da Ada, né? Ada McGrath, que era uma mulher que ela não fala desde os 6 anos de idade. E ela acaba se mudando pra Nova Zelândia, recém-colonizada, para se casar. Ela vai casar com um personagem lá que interpreta é o Sam Neill, né? Que é um homem, um explorador, né? Que tá querendo comprar terras. Ela vai em companhia da filha e ela vai conhecer seu futuro marido somente lá, que aliás ele dá o pior deslize do mundo possível, né? Uhum. Que ele é, logo de cara, ele fala perto dela como se ela não ouvisse, o idiota, né? Ele é apenas muda, ela não é surda, né? Então ele já dá um alto deslize. Detalhe, gente, os maores imitando os gestos dela e dele, aquilo ali é totalmente cascaria. Muito bom. Esse filme é maravilhoso, ele é todo lindo, a música é do Michael Newman, tem a Holly Hunter, Harvey Keitel. Aí essa história ela vai se desenrolar por quê? Porque logo na chegada dela, na Nova Zelândia, ela chega lá com todas as caixas e tal, com a filha passando muito mal, óbvio, né? Depois de uma viagem tão grande dessa, e ela tá com o piano. Piano é a única maneira dela se expressar. Ela fala através do piano, né? Isso é muito interessante. O piano é a voz dela. E o marido, quando ele chega lá, primeiro comunicam pra ela, falam assim, olha, ele vai demorar muito porque as estradas estão com problema. Estradas entre muitas aspas, que na verdade não existem estradas, né? São matas que tem que abrir uma picada pra poder passar, né? Um local totalmente selvagem. Ela resolve ficar na praia sozinha com a filha e um dia depois chega então o marido com um monte de maores, né? Pra poder fazer o carregamento das coisas dela. Porém, o que ele quer deixar pra trás, justamente, de uma maneira bem sensível, aliás, ele não é nada inteligente na maneira de conquistar uma mulher, ele fala, vamos deixar o piano, né? Pra que você quer o piano? Ela até fala assim, por mim deixa minhas coisas. Ela fala não, né? Ela fala, a filha é a pessoa que transmite as informações, ela gestua, faz o gestual pra filha, e a filha fala não, ela falou pra deixar todas as coisas dela, panela e tal, levar só o piano. E ele não entende. Ele resolve, né, começando muito mal assim, essa relação que vai ter todo esse desenrolar no filme, né? Ir pra casa com ela e deixar o piano dela, que é a vida dela, pra trás. Ela chega a escrever um bilhete, né? Assim, não deixa o piano. E nem assim. Ela tá gritando isso, né? Do jeito dela, e nem assim é possível levar a alma dela com ela. O marido dela, a princípio, vê aquele piano como um capricho, né? Ele acha que ela é uma... Ele fala isso, que ela é uma mulher birrenta. Ele fala no início. O personagem do marido, eu acho que ele cumpre esse papel do homem bem educado, civilizado, que é dono de terras, desbravador, né? Que consegue violentar essas terras e violenta a própria mulher. Eu acho que ele tá nesse lugar, dessa lógica da propriedade, né? Que é ignorante, tem uma pomposidade, acha que pode tudo. Quando, na verdade, o personagem do Harvey Keitel, é o Baines, né? Ele é o oposto. Ele é o selvagem, ele é o não domesticado, ele é próximo ali dos Maori, tanto é que ele, o rosto dele aparece pintado, né? Ele não sabe ler. Então ele não cumpre esse ideal de civilização que o marido da Ada cumpre. Que é interessante isso daí, né? Porque ele seria o homem mais selvagem, o homem não domesticado, não tem entendimento das coisas sociais, né? De comportamentos socialmente corretos. E é ele que tem a sensibilidade, mais pra frente, quando ele vai querer restaurar o piano, vai levar pra casa dele, e vai fazer uma sugestão terrível pra ela, né? Que ela troque, né? Alguns dias, que ela fique na casa dele, permita que enquanto ela está tocando, não ser aulas de piano, só que não. Quer se aproximar dela de uma maneira meio problemática, né? Ele sugere ficar tocando ela, ou ficar, sei lá, ela tira a blusa enquanto ela tá tocando o piano. Que ele tocar era outro, né? Era outro piano que ele queria tocar. É, com certeza. Não, e é engraçado que ele que tem a sensibilidade. Sim. Porque ao mesmo tempo que, claro, ele tá fazendo essa barganha errada, né, ela só se aproxima do piano se eu me aproximar de você, ele tem a sensibilidade de escutá-la. Porque ele vê na praia, ela pede pra ele, primeiramente, enquanto o piano tá na praia, que ele a leve lá pra que ela possa ver o piano. No momento em que ele vê ela tocando, ela sorrindo, a face dela totalmente transformada. Aliás, a Holly Hunter, ela tá, cara, ela tá com uma interpretação muito excepcional, porque não a fala, né? É tudo no gestual, é tudo na mímica, é quase uma pantomima, né? E ele vê ela sorrindo, ela com uma face muito diferente, ele se apaixona naquele momento por ela. Eu acho que é interessante já desde aquela cena em que as duas chegam na praia, perceber que o contraste entre a austeridade delas com a terra onde elas estão chegando, porque elas estão vindo da Escócia, o velho mundo, e estão chegando aí nessas propriedades que são no novíssimo mundo, né? A Jenny Kemp, ela enquadra muitas vezes as roupas da personagem da Holly Hunter e aparece assim, como o corpete está restringindo o corpo dela, toda a estrutura daquele vestido rodado dela, o penteado muito puxado e trançado, preso, de uma maneira que dá pra ver que aquilo não se encaixa naquele lugar. E o marido dela, ele representa essa inadequação. Ele tá morando nessa colônia, mas ele não se adaptou a esse local. Ele se mostra como uma pessoa dura e que não se adapta. Então, se por um lado parece rude o tratamento, até assim como os maores receberam ela, mas por outro lado, esse tratamento é a libertação, né? O personagem do Harvey Keitel, ele mostra pra ela que ela pode viver uma vida talvez um pouco mais livre. E é o que acontece quando eles se envolvem. A primeira coisa que acontece quando ela se percebe interessada nele é que ela afrouxa o coque do cabelo dela. Ela não usa mais o coque de maneira tão rígida. Sim, isso, né? É um símbolo da repressão dela, né? O cabelo bem apertado e amarrado, né? É, tem a cena que ela tá super feliz com o cabelo solto e a filhinha penteando, né? As duas naquela alegria. O marido já fica meio... Então, de certa forma, tudo bem que a proposta dele foi indecorosa, né? Ele mesmo fala que o que ele fez dela uma prostituta e dele um desgraçado, né? Mas, de certa forma, ele tava libertando ela também e ela tava se permitindo, porque o tempo inteiro os dois estavam negociando entre si, ela não foi subjugada, né? Uhum. Nessa questão de ir aos poucos, literalmente afrouxando o corpete, né? Assim, e se despindo de toda aquela amarra de velho mundo. Sim, você falou isso do corpete, do espartilho. A Holly Hunter, só detalhes de bastidores, né? A Holly Hunter falou que na preparação foi mais ou menos um mês, dois meses antes das gravações, ela teve que dormir todos os dias com esse espartilho, pra ter essa noção de o que é ser essa mulher no século XIX com essas roupas. Tocar piano, ela já sabia tocar, só precisou aperfeiçoar, né, a forma como tocava o piano, e ela teve que aprender a língua de sinais. Então, assim, realmente teve todo um esforço aí pra chegar a essa interpretação maravilhosa que a gente vê. Que vocês repararam, não tem nenhuma cerimônia oficializada de casamento, né? Ele praticamente só vai tirar uma foto com ela, assim, no meio da chuva, né? Ele não é nem oficialmente casado com ela, né? E as pessoas em volta, né, aquelas senhoras, aquela sociedade bem rústica, né? Carola. Bem, não sei nem se é rústica, carola, preconceituosa e tal, né? Exploradores mesmo, né? Que olham os maoris como nem bons selvagens, né? Mal criados, mal educados. E tem uma hora que eles fazem uma interpretação de uma peça do Barba Azul. Ai, maravilhoso! É uma peça de sombras, né, e tal, que é muito legal isso daí, que até no final os maoris acabam invadindo, né, porque eles acreditam que é de verdade o que tá acontecendo. E isso daí é muito legal, por quê? Porque a história do Barba Azul é uma história famosa, conhecida, do homem que ele tem a esposa curiosa, né, que ela transgride as regras e ela vai ver, ela vai entrar na sala que ela não era autorizada a entrar, que é uma sala que é cheia de cabeças e tal. E é interessante isso daí, porque isso daí meio que faz um link também com a história dessa transgressão dela, né, porque ela vai acabar vivendo esse romance aí com personagem do Harvey Keitel. Achei bem legal, sabe, essa sutileza. E até a questão de que o gatilho pros maoris terem se assustado com a peça foi o Barba Azul chegando com o machado, né? Que também casa com o ponto-chave do filme, né? Uhum. Como que se antecipasse a história. E ainda a respeito da roupa dela, eu acho que é muito significativo essa questão da libertação. Daí uma cena muito específica que a Jane Campion fez, que foi quando o marido dela ficou espiando eles no momento em que eles finalmente se admitiram lá e ficaram juntos pela primeira vez sem aquele esquema todo de trocar por peças do piano, né? Isso, mandou o piano de volta, né, pra casa dela. Isso, e ele fica espiando pela fresta do chão, né, das tábuas do chão. E naquele ímpeto de tirar as roupas, um botão do vestido dela cai no rosto dele, no pescoço dele, né? Então, assim, eu achei muito significativo porque é o momento que ela tá se libertando daquilo ali e também é o momento que literalmente isso cai na cara dele, né? In your face. Toma aí o botão. Eu achei engraçado, gente, que na hora que ele tá vendo, né, é uma cena tão erótica, né, vista por frestas, e ela, né, é muito mais à vontade com o Harvey Keitel, né, que é o personagem lá do Maori, e o cachorro tá lambendo a mão dele. É, exatamente. É, muito bom. O cachorro tá lambendo a mão dele, ele limpa a mão assim, né? Simboliza total ali o que na verdade tá acontecendo. Os maoris deram um apelido pra ele de Bola Murcha, né? E tá logo no começo, quando eles estão falando lá, fala assim, ah, esse é o senhor Bola Murcha, negócio assim, quando ela tá na praia. Sim. E a gente vê que no sentido dele ser um covarde asqueroso do caramba, né? Porque o que ele vai fazer, a violência mais pra frente que vai rolar contra ela, por que ele não vai falar com o personagem do Harvey Keitel? Por que ele não vai lá pegar o cara e falar assim, ó, o que você tá fazendo com a minha esposa? Porque acaba que ele gosta dessa posição de voyeur. Eu acredito que isso pra ele é o grande ponto, que no início ele não tem tanto interesse nela. Que ele tenha fetiches, até tem uma cena mais pra trás onde ela vai ficando com o marido, né, por imposição dele, já que ele a tranca, e ela até fica alisando ele, né, e tal, ele mostra que não tem nenhuma esportiva, né, e tal, na hora que ele tá de encontro. Rolou um fio terra mas ali. Mas assim, podia, eu achei que podia. Que é a hora que ela tá subvertendo ele também, essa hora que ela tá ali testando a região anal, quer dizer, você quer me penetrar? Eu vou te penetrar primeiro. Vamos penetrar quem aqui? É um jogo de poder total, aquela cena maravilhosa. Sim, tanto que ela toca o corpo dele e ele reclama que ela não deixa tocar nela. Exatamente. Não, e o vamos comentar rapidinho que eu acho, não sei se é maldade, mas o Sonil não tinha aquela bunda toda, não. Dublê de bunda. Mas o Harvey Keitel tinha. O Harvey Keitel tinha. Nossa, ele tá muito inteiro, gente. Aê. Audiência, ele tá inteirão. Gente, fica uma curiosidade aqui, passar pra vocês. E a figura da filha dela? O que vocês acham daquilo? Porque a filha dela acaba, né? Ai, que maravilhosa! Acaba tendo aquela posição de ser, né, o Judas da história, praticamente, né? Oscar pra Anna Paquin, melhor atriz coadjuvante. Holly Hunter, melhor atriz. O filme também ganhou como melhor roteiro original, hein? Oscar de 94. E a Anna Paquin foi a pessoa mais nova a ganhar o Oscar, não é isso? Uhum. Sim, e é muito legal você ver o vídeo no YouTube dela ganhando o Oscar, porque ela passa muito tempo sem falar, muito assustada, assim, porque ela não acreditava que ia ganhar. E aí, assim, eu acho que a personagem da Flora, que a Anna Paquin faz, é uma versão em miniatura da Ada. Só que ela fala. Só que ela fala, né? Só que eu acho que ela é uma menina muito impetuosa também, assim. Quando tá contrariada, total, ela tem acessos de raiva, sabe? Ela é muito parecida. E elas têm uma proximidade, assim, muito forte. Porque tem, inclusive tem críticas que falam dessa questão do duplo nos filmes da Campion. E eu acho que talvez o duplo aí nesse filme é a personagem da Flora. É interessante. E eu acho também que rolou... Na verdade, ela só acaba entregando a mãe, de uma certa forma, porque ela fica com ciúme, né? Porque a mãe despreza ela de lado pra ela poder ficar com o Harvey Keitel. Pois é. Ela queria uma figura paterna, entendeu? Porque mesmo ela falando que ela não ia chamar o personagem do Sunil de pai, ela acaba vendo nele uma figura paterna. E ela acaba entregando por esse motivo também. Pô, mas tem uma atuação dela que ela é maravilhosa quando pergunta da mãe dela. Foi pro inferno! Exatamente. E quando ela abraça as árvores, né? Essa cena é maravilhosa. Da Ada também repreende ela, sabe? Porque não pode fazer isso. Abraça não, né? Ela tava se esfregando na árvore. Uhum. Depois que ela viu a cena da mãe com o personagem do Harvey Keitel, ela foi tentar repetir essa cena nas árvores, os maores tudo cascando o bico. Aí quando chega o Sunil, fala: pô, o que você tá fazendo? Você envergonhou essa Exatamente. E tem as histórias. Não conhece ser gay. E tem as histórias que ela inventa do pai. Assim, a gente nunca sabe que se ela tá contando verdade. Pra mim é tudo mentira ali. Que ela pra tá inventando, fabulando coisas sobre o pai. Era a fantasia que ela criava. Na verdade, a gente não sabe bem o passado da Ada, né? A gente não sabe, assim. A gente não sabe por que ela tá sozinha com a criança, quem era o pai da Flora, a gente não tem detalhes, e né? E é maravilhoso, então, assim, ela nunca revelou isso, a menina isso, fica né? fabulando, né? Inclusive nessa cena que ela fala do pai, que parece que a gente vê a cabeça dela, é uma animação que destoa totalmente do que tá acontecendo ali, e é fantástico, assim, o pai queimando e tal, esse negócio ficou na minha cabeça, porque eu vi esse filme, eu era muito criança a primeira vez, tipo, eu devia ter a idade da menininha, assim. Nossa, me senti muito velha agora que eu tinha esse filme da biblioteca da Folha. Eu tenho. Aí eu assisti ele criancinha, tipo assim, eu fiquei traumatizada o resto da vida com essa cena dele queimando e com... Pra mim sempre foi um suicídio o final. Então eu passei a vida tendo medo de morrer afogada e com aquela imagem dela flutuando ali, assim. E toda vez que eu revejo, ela não morre, eu não aceito, sabe? Eu já vi 3 vezes, tipo, de 10 em 10 anos eu vejo, assim. Parece que é uma coisa que me faz ver. Aí eu sempre... É uma imagem maravilhosa, Stefânia, de renascimento, né, cara? Ela até fala, né? É lindo, cara. Aquela pessoa que ela era não existe mais, cara. O piano não precisa, né? Ela, de certa maneira, vai ter a voz. Esse filme é tão maravilhoso, né? Dá pra entender por que esse filme ele é tão importante, né, pras pessoas. Mas por que vocês acham que ela toma essa decisão de colocar o pezinho dela e tentar se matar ali no final? Eu não acho que foi de propósito, não. Acho que foi acidental. Eu acho que foi de propósito. Eu achei também. Porque ela viu a corda ali e foi... E eu ainda acho que é dúbio o final, assim. Essa questão dela realmente ter voltado. Porque parece um delírio. É tão surreal o que acontece. Tipo, aquele dedo, aquela coisa. Eu tenho a impressão que ela ficou ali, sabe? Eu acho que não fica totalmente claro. Não, fica claro. Porque ela diz que escolheu a vida ali. Não, na linguagem do filme, tá, ela voltou. Mas a última cena, ser ela no fundo do mar, eu acho muito dúbio. Não tem jeito. Eu sempre acho que ela, pelo menos... Tá, uma grande parte dela morreu, mas... É uma representação da morte dela, né? A pessoa que ela era anteriormente, eu também, né? Acho que essa ela morte vai ter uma nova vida, aí. Né? Eu acho que ela tenta isso porque eu acho que talvez ela vai pensar que a vida dela vai ficar monótona de novo dentro de um casamento. Apesar dela estar com Baines, né? Que é o homem que ela ama. Eu acho que talvez ela pense que talvez vai virar a mesma monotonia. E aí eu acho que ela toma essa outra decisão, né? Inclusive tem uma frase maravilhosa no final, que ela diz assim, por causa do dedo, né, que ela perde o dedo, e ela diz que é a aberração da cidade, o que me satisfaz muito. É, ela adora isso. Ela quer ser lugar. Uma mulher diferente. E eu acho que talvez isso que faz com que ela reverta a situação. E esse suicídio, assim, é muito, assim, de certa forma, né, é muito Madame Bovary também, porque ela tava ali no spleen e tal, aquela coisa dos dois, de não saber, e a tristeza profunda, então é exatamente isso, assim. O processo da atriz que seria escolhida pra ser a Ada, foi um processo que foi complicado, né, primeiro foi a Sigourney Weaver, foi a primeira escolha da Jenny Campion, mas ela acabou recusando o papel. E depois ainda rolou uma possibilidade de ser Juliette Binoche, né? Foi considerada Jennifer Jason Leigh e tal. Mas olha, na minha opinião, Holly Hunter foi a melhor opção, né? Possível mesmo, perfeito. Né? Genial. Perfeita pro papel. E vocês também tiveram a impressão, naquele momento que eles estão brincando na beira do rio, os Maori com o Harvey Keitel lá, se aquele personagem que tava na árvore era um Maori homossexual? Era, né? Eu fiquei pensando, nossa, que legal, assim, né? Uma representação de um povo tradicional trazendo a questão da homossexualidade, assim, pro... É, e detalhe, gente, nenhum preconceito rolando ali, hein, cara? Nenhum. Nenhuma agressão, de boa, nada todo disso, mundo de né? boa. Tipo, ele falando assim, ah, onde é que tá sua esposa? Tá lá na Inglaterra. Ah, então, mas se quiser, né, tô aqui. Tem uma curiosidade aí, que tem uma primeira aparição de um ator que hoje em dia ele tá famoso até, pô. Vocês já ouviram falar dessa série? Vocês não são muito de série, né, mas eu sou, né, Angeliquinha é. Eu também. Ah, tu gosta? Opa, porque eu assisto esse spin-off de The Walking Dead chamado Fear the Walking Dead, que é bem legal, por sinal, bem melhor que The Walking Dead. Mas assim, mas tem o Cliff Curtis, que ele aparece ali, cara, no elenco de apoio, sendo Maori, entendeu? E é bem legal ver a cara dele assim, que na hora que a gente bateu o olho, a gente falou, interessante. E mais outra coisa interessante, tem que pontuar que eu nunca vi uma cena de buraco de meia ser uma coisa tão sensual como é nesse filme, cara. Eu nunca vi alguém tocar um pedaço mínimo da pele de alguém, e se é algo tão erótico, tão sensual, que você fica, putz, você fica querendo fazer um buraco na meia calça, e fala, ô, bota o dedo aí. Contornando o buraquinho. Eu acho o cinema da Jane Campion muito sensual. Sempre tem essa questão do toque, né? São mãos que se tocam, mãos que tocam corpos. É muito forte. E também tem, não sei se vocês perceberam, mas também tem muita paisagem com árvore. Ela gosta de filmar muito copas das árvores, assim, pra dar uma atmosfera de um certo mistério, assim, pra aquelas histórias. Tem muitas panorâmicas. É muito bonito ver a forma como ela filma, né? Tem muitas panorâmicas. Ela usa muito grua, né? Que é aquele equipamento que você coloca a câmera lá em cima e depois desce. Então, assim, é maravilhoso. A forma como ela, os diretores de fotografia trabalham com ela sempre nesse sentido, assim, de entrar numa jornada. É a jornada do personagem que está ali sendo contada. Não, legal você falar isso, porque até no próximo filme que a gente vai comentar, essa questão da fotografia e da natureza, ela vai estar muito bem colocada mesmo, assim, no filme. Tem toda essa fotografia de natureza e tal, dando aquele ar meio onírico, né? Maravilhoso, né? Essa parte da meia, do erotismo envolvendo a meia calça da personagem, a única outra cena pra mim que se compara em termos de erotismo com tanta gente, né, tão vestido em cena, é a cena da época da inocência, do Scorsese, em que o personagem do Daniel Day-Lewis tira uma luva da Michelle Pfeiffer. E o filme é do mesmo ano. É, do mesmo ano. E nessa tem o buraquinho da meia, né? A cena do buraquinho da meia é incrível. O buraquinho da meia todo. Nunca vi uma cena tão erógena quanto uma cena que só mostra um buraquinho na meia. Não, legal que a Isabel, ela mencionou aquela cena lá dos maores e tal, esse maori que é gay, né? E, cara, tá todo mundo pelado ali, semi-nu e tal. Só que pra ele, a nudez dela, né? Ó, mínimo um pedacinho da pele, assim, né? Dá o querem quem, né, do negócio, porque ele também, né? Tem aquele contraste. Aqueles maores, pra eles, não são gente, né? Tem isso também, né? Então eles são invisíveis pra eles. Eles só estão ali querendo ver os iguais, né? Que são os brancos. Então tem toda essa polêmica de pano de fundo também, é. Pois é. Gente, é, mas tem uma cena que a Jane Campion deu uma alfinetada bonita, que foi quando os maori carregaram o piano da casa do Harvey Keitel de volta pra casa deles, né? Do casal. E no final ele oferece pra eles, tipo, umas moedinhas. Eles ficam falando, a gente não é criança, que era ofensivo o valor. É, maravilhoso. Que ele tava querendo pagar. Ela, de forma bem sutil, ela faz umas criticazinhas aí a essa parte também. Sim, sem dúvida. A parte de colonização, ela pincela, mas tá muito forte. Sim, ele, como é um comprador de terras, ele queria comprar por qualquer coisa, né? Qualquer mixaria, entendeu? E os caras falavam, pô, nessa terra tem os nossos ancestrais enterrados, pô. Você quer trocar por moeda, por arma, pô, né? I still don't know how to work out a poem. A poem needs understanding through the senses. The point of diving in a lake is not immediately to swim to the shore, but to be in the lake, to luxuriate in the sensation of water. You do not work the lake out. It is an experience beyond thought. Poetry soothes and emboldens the soul to accept mystery. I love mystery. I found your fairy princess on the wall in my room. And you could make her up. She wears a butterfly frock. Então, em 2009, Jane Campion faz, então, O Brilho de uma Paixão, Bright Star. Ele é um filme que ele é da Inglaterra, França e Austrália, que é uma ficção biográfica que conta a história sobre os últimos 3 anos de vida do poeta John Keats e o seu relacionamento romântico com Fanny Brawne. É estrelado por Ben Whishaw, pra quem vai lembrar, pelo menos eu já logo bati o olho, assistir o Perfume, aquele filme sensacional, maravilhoso. Ele interpreta o Keats nesse filme. E a Abby Cornish, que faz a Fanny. O roteiro da própria Campion. Ela foi inspirada pela biografia e pelas cartas, né? Que a Fanny e o John trocaram. A história ocorre em 1818, em Hampstead. A Fanny Brown, ela faz uma jovem que ela é aficionada por moda, né? Ela costura os próprios vestidos. Você tem longas cenas dela costurando, por sinal, muito bonitas. E vai aparecer, então, o poeta John Keats, né? Que ele tá na região porque ele está cuidando do irmão doente, né? Então, é a família dela. Vai visitar a casa onde está o Keats e ela tem lá os seus entreveiros porque ele tem um amigo muito chato, que é um personagem detestável, chamado Charles Brown. Os dois estão escrevendo associadamente uma poesia lá. Logo de cara, assim, ela já não vai com a cara do cara, que é super folgado realmente, a trata com muita falta de educação e acaba tendo acesso ao Keats, né? E daí vai rolar uma paquera... os encontros e desencontros a partir dali, né? A questão da doença, né? Porque o Keats, ele morreu de doenças pulmonares, né? Vai ser bem interessante, porque ele vai relativizar a importância que ela dá à moda, né? E à costura, porque ela é uma estudiosa disso. Aliás, a Isabel, a gente tá falando com alguém aqui responsável por uma coluna chamada Vestindo Filme, né, Isabel? Acho que você tem até muito o que falar. Mas é engraçado que ele relativiza a importância disso e ela não fica pra trás, não. Uma moça voluntariosa. Ela fala, e essa porcaria que tu tá escrevendo aí, entendeu? Ela não é mole, não. Aliás, adorei essa atriz, gente. Uma grande interpretação dessa jovem. Eu queria falar também um pouco dessa personagem, né? Porque, assim, apesar da Campion ter se inspirado na biografia do Keats, na verdade, a história parte muito da personagem da Fanny. Exatamente. Né? Acho que ela que é de fato a protagonista, né? Se algum espectador desatento for assistir o filme achando que vai ser uma biografia do ponto de vista do Keats, vai se decepcionar, porque na verdade é a personagem da Fanny que é a principal. De fato. Até porque ele some em alguns momentos, né? A gente acompanha a vida dela. Ele some e a gente continua vendo tudo do ponto de vista da personagem dela. Isso, exatamente. Novamente, a Campion, né, tomando sempre o ponto de vista dessas personagens femininas, né? E aí eu acho que ela tem as melhores falas, assim, do filme, né? Logo no início, quando ela vai visitar lá a casa deles, do Brown, né? E que ela começa a ter esses atritos com o Brown, ela diz assim, não aperta as mãos do inimigo. Aí ele pergunta, mas o que foi que eu fiz de errado? Não, você não fez nada para mim e nem por mim, e eu quero que continue assim. É maravilhoso, gente, a forma como ela confronta o Brown, sabe? Mulher dessa época, né, gente, que elas não podiam verbalizar absolutamente nada, né? Tinham que ser garotas casadoiras, né, e silenciosas, e só balançar a cabeça em concordância, ela afrontar, assim, é maravilhoso. Não é à toa que ele se apaixona por ela, né, porque ela confronta ele, ele fica enlouquecido com aquilo, né, e não consegue superar o fato dela não querer ele. Uhum. Exatamente. Não, e eu pensei logo no começo que os dois era até um casal, entendeu? Aquele negócio da amizade e tal, e os dois brigando por causa dela, e depois eles vão ter uma discussão, eles falam umas coisas meio esquisitas, mas tem uma, né, coisa um pouquinho disso, ele fala até que ele nunca tinha se apaixonado por uma mulher antes, né? Nunca tinha sentido por alguma mulher o que sentiu por não ela. Não entendo as mulheres, nem a minha mãe eu consigo entender. Mas é porque existe na vida real relatos de que o Keats, ele era um misógino. Ele tinha comportamento bastante agressivo e contrário, assim, em relação às mulheres. E, no caso, o filme fica mostrando como se ele estivesse abrindo uma exceção a ela. Mas eu também acho que, assim, os dois, de certa forma, se comportam de maneiras não muito legais, assim, em relação a ela. O amigo dele é pior, claro, mas eu não acho que ele esteja tão melhor do que o amigo dele. É verdade. É um cara covarde, né? Isso aí me lembra um pouco, né? Não tem como não lembrar de Jane Austen, né? Eu sou fã de Jane Austen nas histórias, dos filmes baseados em, né? Sim. Então você acaba pensando que esse pessoal nessa época era tudo muito mimado, né? A gente somos mulheres de uma outra época, né? Mas são todos, assim, muito mimados, né? Todo mundo morre com problema pulmonar, né? Mas é a geração maldita, né? Os poetas românticos tem que morrer de tuberculose, né? É, mas tem essa covardia mesmo. Ele viaja várias vezes, abandona ela. Logo no início, quando ele começa a dar aulas de poesia pra ela, ele diz que as mulheres confundem muito a cabeça dele, ele não tem certeza de ter os sentimentos certos com relação às mulheres. Então tem uma coisa aí, realmente, talvez paira um pouco nessa misoginia que a Isabel tá falando. Mas que no filme é animalizado, assim, não é tanto quanto o personagem do Brown, né? É, mas eu não gosto muito como o filme retrata o gosto dela pela moda. Quer dizer, quando a Jane Campion abre o filme mostrando o trabalho da agulha subindo e descendo no tecido, aquilo é lindo. A gente percebe como aquilo é um trabalho cuidadoso, que exige talento, exige técnica, um pensamento em cima do que está sendo feito, né, um planejamento. E, ao mesmo tempo, o figurino ele vai para um extremo, porque essa época e esse período de regência, que são aqueles vestidos tipo império, né, que fica a cintura logo abaixo do seio, né, os trajes eram muito simples e os dela são muito exagerados. Uhum. Como se fosse para dizer assim que ela era fútil e enchia a roupa dela de babados. Eu achei um pouco sacanagem isso. É, o primeiro traje que ela mostra, eu pensei que ela ia, tipo, pra escola de samba, cara. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Ela é, uma, tipo, é o tipo de personagem que cumpre muito as regras das personagens da Campion. Ela não se conforma com um certo tipo de padrão. Então, se ela usa babados, inclusive, os homens a criticam por causa disso, porque ela usa babados. O que acontece é que a arte dela, que é a costura, que é uma arte que é... É, ao longo da história, dá pra dizer que majoritariamente foi colocada nas mãos das mulheres, né? A arte dela é colocada como artesanato e futilidade. A arte dele é nobre, ele é poeta. Mas por ela não. Ah, por eles. Por é eles o ponto de vista isso. deles. O filme não deixa claro, deveria muito deixar claro, a importância que ela vê no fato dela ser uma estilista. Sim. Né, e ela desenhar. Realmente dá a entender que ela abandona, não que abandone, mas ela meio que ela deixa pra lá uma coisa que ela gosta muito, que é fazer a criação das roupas, das vestimentas, pra se interessar pela poesia porque ela gosta dele, isso, né? Então isso. É meio problemático. Mas talvez seja uma coisa de época também, ao mesmo. Inclusive, por exemplo, ela não deixa de costurar. Claro, ela até faz um presente pra ele que ela fala que passou a noite costurando e tudo, né? Mas ela vai se aprofundando na poesia dele e, em paralelo, os vestidos dela vão ficando cada vez mais simples. Ela vai se adequando àquele padrão esperado. E a gente não vê na contrapartida ele mostrando qualquer tipo de interesse pela arte dela. Não. Então achei assim bem problemático isso. É, não, tá é certo, verdade, bem colocado. É, é verdade. É, mas aí se a gente for pensar, né, tudo bem, isso aí é baseado numa história verídica, mas se tu for levar o Morro dos Ventos Uivantes, Orgulho e Preconceito e tal, tu vai falar, ai meu Deus do céu, né? Porque são histórias que é assim, né, a mulher acaba sempre cedendo de alguma maneira, alguma coisa, se transformando, porque pelo bem do cara, pelo bem da relação, né, e tal, né? Eu achei lindíssimo do ponto de vista de fotografia. Vocês falaram das copas das árvores e tal. Tem um momento que ele vai subir numa árvore, uma árvore toda florida, ele consegue se postar em cima da copa. Nossa, da árvore. Maravilhosa. E é lindo, cara. Não, todos os planos grandes que ela faz com eles naquela mata, assim, com aquelas flores, é incrível. Cada fotografia é incrível do filme. É, tem aquela sequência depois do primeiro beijo, né? Que eles brincam de estátua, né? Com a irmãzinha, a irmã, né? E aí, nossa, é muito e legal. E aí depois vem aquele plano que eu acho o plano mais lindo do filme, que é quando ela se deita na cama e a cortina fica balançando com o vento da janela, como se fosse aquele amor, fosse o respiro romântico dela, né? E as borboletas? E as borboletas, vocês, gente? Vocês viram uma similaridade no quadro daquele... do Hopper com essa cena aí? Nossa, entendeu? Sim, eu acho... total. Sabe aquele quadro da moça total. Deitada na cama? Eu falei, nossa, olha um Hopper aí, cara. Mas um Hopper feito numa outra época. Mó interessante. É Hopper pela mulher, tem, né? Tem Vermeer também, assim. Alguns quadros bem parecidos com os quadros do Vermeer. E eu gosto muito daquela sequência que intercala as leituras das cartas de amor com os planos das borboletas, né? Dando a entender que o amor tem essa relação simbólica com a leveza, né? Ou seja, a mise-en-scène aí... ela tá dentro desse estado mental da personagem, né? Ela cumpre esse estado mental da personagem ali. E a fugacidade, né? Assim, e a fragilidade, porque em outra cena daí a gente vê uma empregada da casa varrendo as borboletas mortas, mas né? Aí porque é... as borboletas... É, mas é quando... Pois é, quando ela descobre uma notícia ruim, né? Aí as borboletas morrem. Sim, mas é, também tem essa noção de que as borboletas não duram pra sempre e duram muito pouco, né? E no final, o romance deles também tem esse destino, né? Verdade. Tem uma cena que também... A gente falou do erotismo mesmo em O Piano, tem uma cena que também é bastante erótica e que consiste nos dois basicamente entrelaçando os dedos. Que é incrível aquela cena também. Verdade, sim. Super simbólica, super singela e é super erótica, né? E o subentendido também, porque eles sabem que ele tá doente e ela fala, se você quiser, eu faço basicamente o que você quiser, né? Assim, então, dando a entender que ela poderia comprometer o futuro casadouro dela em razão do amor. A empregada, né, Isabel? Que, isso. A empregada, que ficou com coitada. Um amigo dele, o cara, aquele cara nojento, gente, ele falando assim, ah, ela acha que teve um caso amoroso comigo, só que eu acho que eu estava dormindo durante, que eu não sabia. Nossa. Eu falei, ah, desgraçado. É horrível mesmo. Diz ela que o filho é meu, diz ela. Uhum. É. Foi a cegonha que trouxe de madrugada, foi. Depois que não vai aparecer o bebezinho, né, quando ela, você vê que ele assumiu e tá muito a contragosto, e ele vai visitar a família e ela vai lá, empregada, já então não empregada, né, com o bebê, ele não quer nem chegar perto, ele faz um gesto, assim, sabe, tipo, sai pra lá, assumindo publicamente que ele foi um péssimo amigo pro Kitz. A história, ela meio dá um foco na questão do Kitz mesmo, né, eu acho que deveria dar muito mais nela, porque era um personagem muito mais rico, eu acho, né. Eu fiquei muito mais curiosa pra saber o futuro dela, porque ele aparece como uma nota, né, no final do filme, até do que por causa dele, por mais importante que seja esse poeta, entendeu? O filme só deixa uma nota falando assim que ela sempre ficou com o anel que ele deu pra ela e ela sempre ficou com ele no coração, algo assim, né, e tal. E ela não casou mais, parece. Também fala isso no final do filme. Porra, deveria ter casado, mó gato estilista, cara. Podia ter um harém cheio de kits lá no... né? Mas é aquilo, né? A maldição do amor romântico, né? Tem essa porcaria no mundo, né? Não sei quem inventou, mas enfim. Tem essa coisa de que foi tão forte essa perda que ela teve, inclusive aquele choro final. O final dela é desesperador, né? Nossa, que é o momento que ela arrasar o coração. Se desequilibra totalmente. Que eu acho que talvez aí ela não quis mais isso, sabe? Sofrer isso de novo. Por mais que tenha essas fragilidades mesmo, poderia ter mostrado um pouco mais da atividade dela como estilista e tal, mas ainda acho que o filme toma um ponto de vista dela. Eu acho que não é um filme sobre o Kitz, é um filme sobre a Fanny e os afetos e as emoções dela. Independente disso, por mais que tenha lacunas assim, sobre a vida dela e o que poderia ter sido depois, ela conta, assim. Não, é que nem eu falei, eu concordo contigo, eu acho que ela também é o personagem mais interessante, mas eu gostaria de saber mais dela. Né? Ficou com essa impressão, sabe? Que no final eu queria que ela continuasse desenhando os vestidos. Pô, mas isso aí não é uma crítica, não. Isso aí é só um desejo pessoal meu, assim. Eu curti. Achei o filme lindo, pô. Lembrei dos duelistas. Você viu falando dos duelistas do Ridley Scott, que eu adoro os duelistas. Eu tenho um dado interessante de bastidores das filmagens do Brilho de uma Paixão. Ela levou... O último filme dela antes do Brilho de uma Paixão foi o Em Carne Viva, né? O In The Cut, que ela fez em 2003. E o Brilho de uma Paixão foi lançado em 2009. E aí perguntaram pra ela por que ela tinha demorado tanto, porque demorou 6 anos, né, pra fazer o Brilho de uma Paixão e não tinha feito outro filme nesse intervalo. E nos outros filmes, o intervalo era mais ou menos de 3 anos, 2, 3 anos. Então ela sempre continuou produzindo assim ao longo da vida dela. E aí houve esse intervalo do In The Cut pro Brilho de uma Paixão de 6 anos. E aí perguntaram por quê. E aí ela disse que é porque ela queria passar um tempo com a filha dela, que na época do Em Carne Viva tinha 9 anos e ela achava que deveria dar mais atenção para a filha, para a educação da filha, e não poderia perder esse momento da infância da filha. E aí ela estava também num momento muito de decisão, assim, porque ela tinha passado 20 anos fazendo filmes e não tinha refletido muito se era isso de fato que ela queria continuar fazendo. Olha aí a maternidade de novo como um ponto principal de pausa na vida das mulheres na sua área profissional, né? Coisa que não acontece com os homens. É verdade. Você nunca vê os grandes diretores falando, ah, eu fiquei 8 anos sem fazer nada porque eu tava cuidando dos filhos. Exatamente, não existe isso, né? Então, eu deixei todo mundo falar bastante porque, na verdade, eu detestei o Brilho de uma Paixão. Muito, tipo, eu tô igual a Angélica no podcast passado da Mira Nair, assim, não querendo... Caraca, não, não tem problema, mas diga aí por que você não gostou, pra gente poder saber, diga. É, assim, eu até... É estranho mesmo, porque eu costumo gostar muito de contemplação e romances antigos e poesia, mas dessa vez, assim, pra mim nada bateu. A única coisa legal é que o cara é bonitinho, né, o Kitz, o próprio Kitz mesmo. Não gostei da menina, não gostei da atuação dos dois, achei que não teve química, achei o figurino pavoroso. E é isso. A chatice, maldade, e é isso aí. Aí, tipo assim, ainda piano é um dos meus filmes preferidos. Então eu fui quente, assim, falei, nossa, mas foi uma puta decepção mesmo, assim. Eu quero ver os outros, assim, gostei muito de... Pô, assiste Top of the Lake, então. Sim, mas realmente esse me traumatizou, assim, um bocado. Que é isso, a gente não tem... Nós não somos obrigados a ter opiniões homogêneas, claro, gente. Claro. Quando a gente chegar num ponto que a gente não concorda, tudo bem, não tem problema não, pô, faz parte... Vamos então para as considerações finais aqui. A gente já falou muito das nossas impressões, o que a gente curtiu, o que a gente não curtiu. Trazer as considerações finais. Começar aqui pela nossa amiga Camila. Por que conhecer então Jenny Campion? Para quem por acaso caiu de meio de gaiato nesse podcast e não conhece. Qual é a importância? O cinema da Jenny Campion eu já conhecia alguns filmes e todos os filmes que eu vi, tinha visto dela até então, eu tinha me interessado muito, assim, não só por terem personagens femininas fortes, mas também por serem filmes muito bonitos, cinematograficamente falando. E eu acho que é importante a gente ver a Jenny Campion, não só entender que ela é, de fato, essa mulher dentro do cinema que desbravou caminhos no quesito de produção de filmes e nas premiações também, entender esse aspecto externo aos filmes e passar a ver os filmes e poder usufruir dessas temáticas todas, da ambiguidade, do desejo, da sexualidade. É um cinema muito sensual e muito bonito de ver. Eu escrevo para o Sobre Cinema, um blog sobre cinema, escrevo para o site Verberenas e faço curadoria do Cine Clube dela junto com a Samanta. Muito obrigada, viu, Camila? Muito obrigada pela sua participação, minha querida. Obrigada a você. Agora conhecer as considerações finais da nossa amiga Isabel Wittmann. O que você achou, minha amiga? Eu também tinha algum contato anterior com a obra dela, mas acabei assistindo alguns outros filmes e fiquei com vontade de ver os outros que ainda não deu tempo, né? Acho muito interessante a maneira como ela tem um jeito estranho, digamos assim, de lidar com as temáticas dela. As personagens, elas não são só mulheres fortes, elas são mulheres dentro de contextos diferenciados, elas se posicionam de maneiras diferentes dentro das sociedades que estão sendo retratadas. E sempre tem algo de estranho, assim, no filme dela. Eu não sei descrever exatamente o que eu tô querendo dizer, mas é um estranho que é bom e é um estranho elegante, porque ela tem uma questão de uma elegância na forma como ela enquadra, na fotografia e tudo. Direção de arte também é um ponto forte, né, dos filmes dela. E as atrizes, né, todas as protagonistas são muito boas. Recomendo para todo mundo que ainda não conhece o trabalho dela, especialmente o Piano, que eu acho que é um filme que dá para dizer que é praticamente perfeito, né? Uhum. E quem quiser acompanhar aí, eu tô no Cinema em Cena, no podcast, e também escrevo no Estante da Sala. Muito obrigado, Isabel Wittmann! Você é foda. Eu acho que tem que ficar. Se você é foda, aí tem que ficar. Valeu. Tá bom. E você, minha amiga Samanta Brasil, o que você achou de Jenny Campion, essa diretora sensacional? Então, acho que as meninas resumiram bem né, a importância da Jenny Campion. E eu acho que, assim, independente da obra em si, que já foi bem falada aqui no podcast, o simples fato dela ter sido a única mulher que ganhou a Palma de Ouro, uma das pouquíssimas diretoras mulheres que teve o seu nome indicado pra melhor direção no Oscar, é uma diretora relevante pra se olhar já. Então, assim, o máximo que as pessoas puderem ver das obras dela, não só os que a gente indicou aqui, mas toda a filmografia dela, a série que ela fez, tem que ser vistas, porque eu acho que é uma pessoa que conseguiu um lugar no mundo, né, nesse mundo tão heteronormativo, patriarcal, falocêntrico, e ela bem ou mal conseguiu se inserir, ganhando prêmios, que não é pouca coisa, é muita coisa. Então, só por causa disso, ela já é uma diretora ultra relevante que tem que ser vista. Vocês podem me encontrar na fanpage do Cineclube delas, né, a quadradaria que eu faço com a Camila, no Delirium Nerd e na Partida Feminista. Obrigada, Samanta, mais uma vez por sua colaboração, minha amiga. Vamos lá, então, para Stefânia Amaral. E aí, Stefânia? Jenny Campion. Assim, desde criança, né, eu já tive o contato com o piano, como eu falei. E infelizmente não vi os outros filmes dela. Até achei um absurdo ter feito isso, assim. Tô envergonhada, quero correr atrás dos outros. O tempo é louco, né? Eu também tenho Cinema em Cena, já fazendo o Merchan. Mas quero ver, assim, gostei demais, especialmente de rever o piano. E o Um Anjo em Minha Mesa também é bacana. Apesar de eu não ter gostado do Brilho da Paixão, assim, eu ainda não jamais vou desistir da Jane Campion, porque o piano realmente é muito foda. Muito foda. Se eu não desisto da Mira Nair, tu não pode desistir da Jane Campion. Exatamente! Hi-fi! Ai, obrigada, Stefânia. Quer fazer obrigado um jabala do Instagram pro pessoal poder acessar a curadoria do nosso, né? É, estamos fazendo aí de leve a curadoria do nosso, mas o Discos da Estê lá também, se vocês quiserem ver umas musiquinhas. É isso. Siga o Stefânia Amaral, sigam todas as meninas maravilhosas nos seus perfis, né? No Facebook ou Twitter. É isso, minhas considerações a respeito da diretora. Já a conhecia, né? Entreguei a idade grandão, já que eu falei que eu tinha o VHS do piano, né? Eu também tenho, cara. Eu também tinha. É, não, mas eu comprei na época, entendeu? Comprei o VHS, eu tinha lá a Festa de Babette, o piano, né? Como Água pra Chocolate. A primeira vez que eu vi o piano, eu detestei porque era um VHS muito vagabundo, muito escuro. Eu achei horrível o filme. E aí precisei rever depois, com as imagens todas muito claras, né? Porque no VHS vagabundo não dava, sabe? É, imagina agora quem tem acesso a um Blu-ray, por exemplo, né? Com extras, tudo, né? A maravilha que deve ser. Isso daí é um material muito interessante. Então, já gostava da diretora, comentei com as meninas aqui que eu tinha assistido, inclusive, Top of the Lake, né? Faz tanto tempo que a gente não acha nem justo comentar sobre, né? Amei as protagonistas, gente. Todas elas se expressando de uma maneira interessante. A protagonista do primeiro filme, O Anjo em Minha Mesa, a literatura era a sua expressão, era a sua voz. O piano, as notas musicais, as músicas que ela tocava. E a última protagonista era, né, as roupas que ela criava, as criações, né? Então é muito interessante. Mulheres que têm voz, elas têm personalidade. E de uma maneira ou de outra, elas também elas confrontam, né, esse status quo. Elas não se adequam, né? E elas acabam tendo que se reinventar para poder, né, viverem consigo mesmas, né, de uma maneira melhor. Isabel Vítima, como é que os nossos ouvintes aqui eles conseguem nos contatar e aonde que eles nos encontram? Nós temos a nossa página do Facebook, onde a gente está postando notícias relacionadas à representação das mulheres nas mídias, cinema e televisão, principalmente, e também o trabalho de diretoras e outras profissionais do cinema, né? Podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter, que também vão estar linkados na postagem para quem quiser seguir a gente lá. E se quiser deixar algum feedback direto no SoundCloud ou no cinemafeitoporelas@gmail.com. E para quem quiser já se preparar para o próximo podcast, vai ser sobre a Catherine Breillat. Os filmes vão ser Escândalos Noturnos, Para Minha Irmã e Barbe Bleu. E só para quem também quiser ainda ficar de olho no trabalho da Jane Campion, ela tá no momento preparando a próxima temporada do Top of the Lake, né? Que deve chegar na televisão ano que vem. Opa, very nice. Agradecer a você, querido ouvinte, por você nos acompanhar aqui nesse excelente bate-papo sobre a Jane Campion. Continue assistindo e procurando, pesquisando e principalmente divulgando o trabalho de grandes diretoras, ou não, pequenas diretoras, trabalho feito por mulheres, né, gente? Nós estamos aqui para isso, né? Para essa divulgação. Colabore você também divulgando. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast, gente. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.